Se eu errar alguma letra, me perdoe. O CD tem 15 dias na rua. Vou pro rolê, gastar o kit no rolê. Qual do rolê? A preta não pede rolê. Qual que vai ser? Qual? O baile da Serra ou da C? Pode escolher. Hoje eu não perco rolê. Vou pro rolê, gastar o kit no rolê. Qual do rolê? A preta não pede rolê. Qual que vai ser? Qual? O baile da Serra ou da C? Pode escolher. Hoje eu não perco rolê. KFC, um balde de KFC. THC, na mente do FBC. Michelle ligou, vem me buscar pro rolê. Pede o B, pede que eu pago você. O B recusou, aquilo o B recusou. Será por quê? Viu que era preta, vazou. Esse bagulho de falar que o racismo não existe no Brasil é coisa de americano. Isso é coisa de maluco que não entende de causa e de classe, entendeu? Por isso que eu falo, Michelle, me joga pra mim. Dá bala no litro de vinho. No baile nós tá o verdinho. Lançando nós dois o passinho. Respeita a tranta no pi. Eu tô com uma planta na ban. Essa eu roubei do Deré. Só lembra pra lá do Capão. Vou pro rolê, gastar o kit no rolê. Qual que vai ser? Não. Hoje eu não pego rolê. Pode escolher. O baile da Serra. Pode escolher. Hoje eu não perco rolê. Vou pro rolê. Gastar o kit no rolê. Qual do rolê? Qual? A preta não pede rolê. Qual que vai ser? Qual? O baile da Serra da C. Da Serra da C. Pode escolher. Hoje eu não perco rolê.